Paz do Senhor. Eu fui trocar a fralda da minha linda netinha e sabe o quê? Ela fez cocôzinho na minha mão. Eu fui limpá-la e fui dar um beijinho na barriguinha dela, sabe o quê? Ela fez xixi no meu rosto. Eu fui trocá-la, de repente ela mexeu a perninha e enfiou o dedinho do pé dela dentro do meu olho. Sabe o quê? Eu a amo cada vez mais. Porque ela não sabe o que ela está fazendo. Lembrei de Jesus na cruz, crucificado, cravado. Deram pauladas na sua cabeça, cuspiram no seu rosto, colocaram aquela coroa de espinhos e ele olhou para o pai e disse: eles não sabem o que fazem, perdoa. Mas eu quero te dizer que nós, na idade da razão, sabemos muito bem quando nós estamos provocando o irmão, fazendo coisas contra o irmão, machucando o irmão, e nós vamos prestar contas disso. Cuidado. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.